nós na pista de bobeira. Eu e o mano de motoca, só maloca da cidreira. No sossego, sem maldade, na velocidade zero. Cada um nossa viagem, tranquilidade é o que eu quero. Farol, acelero, de boa vou na frente. Imaginava que do nada um carro vira de repente. Um segundo pra pensar, agir, pedir ajuda. Difícil raciocinar, num minuto tudo muda. Ciente na hora do choque, só um toque e eu deitado. No instante a roda em volta e os parentes preocupados. E o resgate, o 9-0, tá difícil de aguentar. Calma, mano, calma. Sinto meu corpo congelar. Sem temer que Deus é mais, desespero só piora. Me mantenho valente enquanto a corrente ora. Bora, muita fé, quem torce por mim firmeza. Amizade traz a coragem nos momentos de fraqueza. Tristeza na cirurgia, embolia pulmonar. Gordura entope o pulmão sem condição pra respirar. Liga logo os aparelhos, oxigênio pro moleque. Não pode terminar assim o sonho de cantar rap. Meu pai, minha mãe, minha mina, meu trampo, meu estudo, meus irmãos, meus amigos, eu não posso perder tudo. Cabeça que não funciona, tô no coma induzido. Veia transborda remédio, pra mim perdeu sentido. Ouvido não escuta nada, boca fechada, visão escura. Cada dia eternidade, pra família mó tortura. Desacordado, entubado, quadro precisa de fé. Na reanimação, irmão, seja o que Deus quiser. Pois é, mas um milagre divino, tô acordado. A positiva vibração de vocês deu resultado. Logo mais recuperado, apoiado por quem me ama. Canas Beat, família, Priscila, primeira dama. O drama tá começando, mas um carinho ameniza. Prova de amor verdadeiro fica quando mais precisa. A vida eu toco pra frente, visando sair daqui. Longe desse clima frio e pesado da UTI. Se vivi foi pra aprender, entender, ficar esperto. Menos grana, mais amor, cê tá no caminho certo. A vantagem é que nós é forte, tem muito pra plantar. Amigo, tamo envolvido, vivo, vou continuar. Quando a surpresa se aproximar, derrubar, entender que tudo se virá pra renovar. Lembro de tudo que passei, o que eu superei, o que mais aprendi foi também com quem mais chorei. Quando a surpresa se aproximar, pra derrubar, entender que tudo se virá pra renovar. Lembro de tudo que passei, o que eu superei, o que mais aprendi foi também com quem mais chorei. E aí, como é que ele tá? Ai, Caio, a médica disse que agora só depende dele. Tudo que eles podiam fazer já foi feito. Agora a gente vai ter que esperar. Ah, vai ficar tudo bem, tenho certeza. Ele é forte, ele vai superar tudo isso. Tenho muita fé que vai. E pode ter certeza que ele ainda vai gravar um rap contando tudo o que ele passou. Claro que vai, claro que vai. Vai vendo que lutar não é fácil. Tudo desmoronar, eu que era firme na rocha, vendo a vida esfarelar. Será que dessa vez eu não volto mais pra quebrada? Já era o rap com a rapa e o beijo da namorada. Amor, aguenta firme, busca força pra voltar. Tá todo mundo com você, sei que Deus também está. É isso aí, meu mano, daqui a pouco tá de pé. Aguenta firme aí que nós aqui tamo na fé. Firmeza só por vocês pra tá outra vez unido. Cada palavra incentiva, ilumina quem tá perdido. Sigo meu raciocínio, valor a simplicidade. Sorriso de quem te ama, guarda sua felicidade. O amor é o caminho, retribua o carinho, pra não se arrepender quando você sofrer sozinho. Quando Deus te der uma prova pra escolher o mais importante, verá que a maior riqueza é pureza do semelhante. Mano, é aí que passa um filme, tá ligado? Cê troca tudo que tem pra ter alguém ao seu lado. Eu falo porque passei, notei que o que pesa mais, saudade dos parceria, eu tá com a família na paz. Rivais, não perca tempo, tempo é vida e vida é ouro. Corra atrás da virtude, não se ilude com o tesouro. O olho quando arregala, não abala quem tá firme. A força maior presente, nem frente, nem subestime. O time tá reforçado, é o Caime, guerreiro eterno. Gigante como sempre, desde o ventre materno. Distância do inferno, truta busca a luz que brilha. Mesmo quando não enxerga, ela rega e vela a tua trilha. Crença é diferença, na hora que tudo some. Na maca, no corredor, só o Senhor lembra seu nome. É triste, né? Cê não imagina o sofrimento. A vida depende disso, cê não risco contra o tempo. Implorando uma atenção, chamando alguém pra acudir. Pouca respiração, só solidão na UTI. Sentir como é difícil pra quem tá debilitado. Só aumenta o veneno, atendimento pelo estado. No cargo despreparado, sem doutor na emergência. Paciente agonizando, enfermeiro nega assistência. Larga toda a sua fé na mão de quem tem a cura. Onipotente criador, presente na criatura. Enquanto nós se segura, ele vigia cada passo. O que acontece é pra testar, provar que nada é fácil. Tudo aqui tem um preço e eu conheço a lei divina. Só tenho que mereça que o tempo cê não domine. O mestre que determina, ensina pra que se salve. O homem só acredita quando a fita fica grave. Cabe só a você escolher. escolher ficar na paz. Deixa ele escrever, vamos viver que Deus é mais. Quando a surpresa se aproximar, pra derrubar, vou entender que tudo servirá pra renovar. Lembro de tudo que passei, tudo superei. O que mais aprendi foi também com quem mais chorei. Quando a surpresa se aproximar, pra derrubar, vou entender que tudo servirá pra renovar. Lembro de tudo que passei, tudo superei. O que mais aprendi foi também com quem mais chorei. Quando a surpresa se aproximar, pra derrubar, vou entender que tudo servirá pra renovar. Lembro de tudo que passei, tudo superei. Com quem mais aprendi foi também com quem mais.